3170 no solo aos 31, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 10. Direita escuta, Alfa Juliette 10, 3170. Maceió, boa 3236. Só em Salvador, o gol, Golf Vito no Ping 612. Solicito autorização de reporte do Ping 612 para o pátio 3. Está autorizado, reporte ao término. Reportará. Positivo, o Renato está fora? Programa de fora, Renato, este manda aí aos 22. 4.